Fala, Vera, eu tô com a fome do cacete. Vamos ele pedir o lanche ali no bagulho? Já é. Qual o seu pedido? Aí, ô tia, vê 3 porções de e-mail aí. E 3 pedaços de notícia bizarra também. E vê mais um copo de mimimi pra ajudar a descer. Mas vai querer no combo individual? No combo, né, minha tia? Jurassic Combo. Que mulher ruim, jogou minhas coisas fora. Disse que em sua cama eu não deito mais não. A casa é minha, você que vai... Bom dia, internet! Olha só que coisa bonitinha. Voltamos com mais um Jurassic Combo fresco. Tão fresco que ele está a ponto de se tornar estilista de moda. Essa foi boa, essa foi inteligente. Foi a minha primeira piada inteligente no Jurassic Cast. Era pra rir, porra? Depois de uns 4 anos. Não, piada inteligente a gente aprecia, degusta, a gente não ri. Era isso que eu ia falar. Entendeu? A gente dá aquela mexidinha na boca e depois cospe, né? Isso. Tá. No máximo, você solta uma piada inteligente, a pessoa vira e fala assim, ah. Entendeu? A gente bota um monóculo e faz, ah. É. Dá uma baforada com o charuto pra cima, né? Não, no charuto, na piteira. Que é rapaz espirituoso. Este que vos fala é o Calaveira. Óbvio que eu sou o único que tenho essa voz esganiçada aqui no Jurassic Cast. E está comigo aqui o Brunão, o Bruno Gunter e o Doug Bezerra. Por que que o Gunter e o Bezerra estão aqui? Porque eles tendem a roubar as gostosas do Jurassic Cast. Eu acho engraçada a postera, que é assim, quem se fudeu, que nem um filho da puta pra achar as boas, fui eu. Fomos nós, aí, né? Não, nós uma velho, você não me faça dizer algumas verdades neste programa. Você não me faça. Quem for correr atrás dessa porra, fui eu. Aí eu corro atrás das gostosas, aí as gostosas, tipo, chega, mas meu irmão fica tudo igual urubu, velho. Aí eu roubei as gostosas do programa de cada um. O Gunter tá aqui, que é a gostosa do podcast. E o Doug Bezerra, que é a gostosa lá do Frango Fino, que inclusive está sendo plagiado absurdamente por aquele Rei das Porções lá em Fortaleza. Eu adorei aquilo, velho. Sejam bem-vindos, meus caras. Obrigado. Pô, valeu. Vou cavalgar por toda a noite. Ok, vamos lá. Primeira notícia. Bom, pra você que tá caindo de paraquedas agora no Jurassic Combo, esse é o programa de leitura de e-mails, comentários. Na verdade, comentário a gente dá muita atenção, porque tá lá no site. E também de notícias bizarras. Pra falar a verdade, as notícias bizarras são aquelas que a gente mais dá atenção. E eu já vou começar uma que me fez acordar, porque eu vi essa notícia às 8 horas da manhã. Olha, sacanagem, eu devo ter sido o primeiro cara a ter lido essa notícia na Cidade Gamer. PlayStation 4 é anunciado oficialmente no Brasil pela bagatela de, pasmem, R$3.999. Preço de um Fusca. Cara, o preço de uma viagem a Miami, velho. Dá pra você viajar, comprar 4 lá fora, trazer, vender, limpar a bunda com o dinheiro, com o troco, entendeu? É... Dá pra ir 266 vezes na Vila Mimosa. Peraí. Senhor Gunter, como é que o senhor sabe qual é a tabela de preço de Vila Mimosa? Ah, porra. Olha a cara dele, carioca véio. Sabe, né? Olha a cara dele, velho. Sua mulher sabe disso, bicho? Ah, fica quieto, fica quieto. Você já sabe que você tá frequentando o Pátio Meretriz? Não, eu não vou na VM, que a VM é um lugar sujo e perigoso, entendeu? Ah, sim. Pô, de trás também. Você pegou alguma doença contagiosa depois que gravou lá? Peguei! Gonorreia! Gonorreia! Gonorreia! Ou nada mais do que um menino. Antes da gente começar a desenvolver, eu quero chamar mais um participante, porque nós temos aqui várias pessoas no Jurassicast, né, Brunão? Nós temos Lucélia. Lucélia, solta as tuas aí. Negro! Nós temos a outra que eu esqueci o nome, da Rica. Solta a tua aí, fia. Eu sou rica! Eu sou rica! E agora nós temos um novo participante, que é Galvão. É pra inaugurar o grito de Galvão que eu vou puxar essa mensagem, né? Essa coisa aqui do PlayStation 4. Galvão, solta a sua frase, meu filho. Eu sabia! Exatamente, Galvão. Eu já sabia. Eu sabia, eu falava essa merda o ano inteiro, velho. Eu sempre falei que este... Caralho, ia custar o preço de um rim, bicho. Eu sempre falei isso. Falei isso. Não, sacanagem não. Hoje botaram, porque aí o pessoal começou a fazer as tabelas, né? De preço, o que, que dá pra fazer com 4 mil reais. Eu não lembro quem foi que fez. É, foi alguém da Podosfera. Que botou a tabela de preços pra uma viagem de saindo de São Paulo pra Miami. Cara, a viagem de São Paulo pra Miami sai R$3.750 pra uma pessoa. Foi no Arena IG. Foi nossos amigos lá, o Caio Corraine. Não, o Caio copiou isso aí. Porque eu vi copiou? Isso aí. Copiou. O Caio é o cara de pau. Um abraço pra ele. Mas eu tinha visto antes. Cara, sacanagem não. Gente, é mais barato eu pegar o meu passaporte, ir pra Miami, comprar o PlayStation e bate e volta e voltar na mesma hora? Vai sair mais barato do que comprar um PlayStation 4 no Brasil. Tem cabimento uma coisa dessa, gente? É, eu não sei vocês, mas eu fiquei revoltado com essa porra. Apesar de já ter uma ideia, Calaveira, assim, eu já sabia. Mas sabe quando você fica naquela vã esperança, né? Sim. De que, não, se o Microsoft Xbox One prometeu que ia ser a 2.200, o PS4 vai custar uns 2, pelo menos, né? Porque... Assim, ok, pô, beleza, 2.000 é caro, é uma merda, mas, pô, fazer o quê, né? Nesse país aqui, mas, velho, quando veio hoje, 4 conto, velho. Cara, sabe quando você termina de perder todas as esperanças na humanidade? Foi tipo isso. Eu tava também nessa esperança do Brunão de ser uns 2 e pouquinho aí e tal, só que a hora que... De verdade, eu custei a acreditar, eu achei que fosse uma notícia feia, assim, cara. Porque, cara, é 10 vezes mais, você, né, não convertendo, mas acho que convertendo o quê? São 5 vezes mais, né, do que é lá fora, cara. Não faz lá sentido, fora, né, cara? Não faz sentido, cara, não entendi, sacou? Não entendi. Já fizeram a conversão colocando todos os impostos possíveis e imagináveis e colocando 100% de lucro, se eu não me engano, não chega aos 4 mil reais. A Sony já se pronunciou, porque eu não sei se vocês estão acompanhando, mas isso foi trend, a tal hashtag que estão usando, que é PS4K. Quem é que está acompanhando nas redes sociais, esse o hashtag PS4K, que era justamente a manifestação sobre essa insatisfação do preço do aparelho, foi trend topics brasileiro. Ficou em segundo lugar, se eu não me engano. E, pasmem, todas os maiores sites e veículos de divulgação da mídia videogame no mundo estão abismados. Kotaku já se manifestou, a IGN já se manifestou, todas as gigantes da área, do setor, se manifestaram dizendo o absurdo que foi isso. Pois é, eu peguei uma notícia aqui do nosso querido Nerd Pai, do blog do Pai Nerd, e ele fez a divisão aí do dinheiro, né? E a Sony falou que 70% seria imposto, né? Então vamos ver. Ele pegou o valor do PlayStation nos Estados Unidos, que é $399, e os impostos para importar um videogame nessa categoria aqui sairia 20% de ICMS, daria R$174 e um quebrado. 50% de IPI, R$522 e um quebrado. 1,65% de PIS, R$14 e outros quebrados. E 7,6% de COFINS, R$66 e uns quebrados também. A somatória desses impostos, ele fez a conta aqui, deu R$776,95. Usando a cotação do dólar do dia 16 de outubro... Programa, e esse programa está sendo gravado no dia 17. Exatamente. O valor do PS4 em reais seria de R$ 870,54. Mais os impostos, o valor ficaria em R$ 1.647. Digamos que ainda tem o frete, que pode ser uns R$ 200 aí. O valor final teria que ser R$ 1.847,49. Bem próximo do que a Sony prometeu no começo do ano, né? Exatamente, exatamente. Só que a gente não se levou em consideração se que a Sony não vende diretamente o PS4 no Brasil, cara. Ela coloca em loja física, loja online, e essas lojas vão pagar mais impostos até do que os impostos para fazer essa importação aqui. Caralho, velho. Porque ela tem que pagar o funcionário, o cara, o site, o não sei o quê. Então tem todos os salários dos funcionários, os impostos que se sobre o funcionário, o custo da infraestrutura, não é à toa que está saindo a R$ 4.000. Não, mas isso não é desculpa, porque você está querendo justificar o dobro do preço do aparelho para pagar todos esses... Eu não estou justificando nada. Eu só estou te dizendo que no Brasil... Funciona desse jeito. Ah, entendi. Ah, não, isso é verdade. A culpa não é só da Sony. A culpa não é só da loja Americanas. A culpa não é só do Ponto Frio. A culpa não é só do, sei lá, do bazar do tio Zé. A culpa é do governo e dos impostos exorbitantes. Uhum. Mas, cara, existe uma coisa que não está na matemática, que se chama Lucro Brasil. Velho, não tá em tabela, não tá em COFINS, não tá em OS, não tá em TI, não tá em porra nenhuma. É o maldito do Lucro Brasil. A porra do empresário brasileiro, ele quer ganhar 200% em cima da venda, cara. Concordo com você. E não vai, você pode tirar todos os impostos, você pode colocar a isenção de imposto, a mesma que tem pra jogos eletrônicos de PC. A mesmíssima. Vai sair a 3 mil e caralhada, velho, porque não tem jeito, cara. É a porra do Lucro Brasil, entendeu? O empresário brasileiro, o lojista, o varejista brasileiro, ele perdeu completamente a noção. Perdeu mesmo. De valor monetário. Entendeu? Perdeu. Eles estão vendendo coisa a 7, 8 mil reais e tô achando que tô te fazendo um favor, cara. Eu achei legal que o Twitter do Ponto Frio, não sei se vocês viram. Ele colocou assim: com 4 mil reais dá pra você comprar no Ponto Frio uma geladeira, mais um não sei o quê, mas botou um fogão, uma mesa, 4 cadeiras. Pra botar a casa, velho. Isso. Com 4 mil reais, olha aí. E o que eu achei interessante, assim, de todo esse imbróglio é que a internet, né, é uma pérola. Já saiu um Tumblr que é tipo, troca um PS4, porra. E aí nego botou um carro, um Gol 1000, um não sei o quê. Nego já tá vendendo a janta pra poder comprar pagar 4 mil reais nessa merda aí. Corroborando isso que eu tô falando, a questão do Lucro Brasil, a gente não pode esquecer que o PlayStation 3, na época de lançamento do Brasil, que ele não teve lançamento oficial. Não, ele não veio por intermédio das importações de americanas.com, submarino.com, que é tudo a mesma ladruagem. Ele foi vendido a preço inicial por R$ 7.900. Você tem imagem disso no Google. Você que tá ouvindo isso e não acredita, bota aí no Google, que tem imagem. Eu acho que eu vou tentar buscar essa imagem e botar no próprio site. Um ouvinte do Frango Fino mandou pra gente, Calaveira, de um ano depois do lançamento do Frango Fino, não, do PlayStation 3, né? E ele fez um print screen na época... Tá ligado? E colocou no e-mail dele, guardou, sacou? Porque Sim. Ele achou o preço ridículo. E aí o preço que tá aqui no print screen que ele mandou é R$ 7.500. Eu vou colocar o link. R$ 7.500, cara. Na época eu tinha um Uno 93, isso custava mais caro que o meu carro. É absurdo, né? É absurdo, cara. Agora você vem falar que isso é imposto? Ah, é imposto de importação. Ah, é imposto porque tem que manter o aparelho refrigerado. Ah, velho, vai tomar no cu. Entendeu? Vai tomar no olho do cu. Agora, o que me revolta não é o preço do aparelho. A gente tá chegando no final de 2013, pessoal. Esse ano a gente teve o gigante acordou, a paulista virou zona de guerra, a porra dos paulistas levaram porrada, professor no Rio de Janeiro tá levando tiro de metralhadora da porra dos PM porque tá saindo pra fazer manifestação, entendeu? O país, as pessoas foram à rua, mais de 10 milhões de pessoas foram à rua. E o que essa notícia significa? Pra mim, que não nada. Mudou absolutamente nada, cara. Nada. Mas não mudou nada. Porra nenhuma. Não mudou e não vai mudar, Calaveira. puta que pariu, é isso que é o mais revoltante. É a porra do PlayStation 4. PlayStation 4 eu vou lá em Miami, modéstia à parte, eu vou lá mesmo. A hora que eu quiser, eu compro a passagem, eu vou lá e compro essa merda. E trago escondido na mala ainda. Não, trago anunciando. Chego lá na Receita e falo, quero pagar o imposto deste caralho. E não vou, e vocês não vão arrancar 4 mil de mim. Chego lá na Receita, aqui em Brasília eu faço isso. Mas, velho, o problema não é o aparelho. E eu vi gente, ah, por que que absurdo? Você tem pessoas sendo presas igual na ditadura e vocês estão reclamando do preço do videogame. Pois é, eu não estou reclamando do preço do videogame, eu estou reclamando que esta merda deste país não mudou absolutamente nada. E amanhã a prova tá aí. Pois é. E amanhã, Calaveira, é eleição. E os candidatos que nós temos pra votar é tudo a mesma, mesmo bando, velho. Aí você tem o cacete do STF, tá passando o rodo em todo mundo lá, todo mundo tá preso, aí o STF vira e fala assim, não valeu, era na brinca, não era na Vera. É todo mundo café com leite, genuína café com leite. Aí, velho, porra, cara, que puta que pariu, sério. Cara, sinceramente, quem quiser gastar 4 pau no PlayStation 4, faz o seguinte, compra uma TV nova, um PlayStation 3 e meia dúzia de jogos. Ou faça uma orgia com putas de luxo. O dinheiro vai ser mais gasto, mais bem gasto. Mas você tá tarado hoje, hein, feito? Já foi Vila Mimosa. Não, Vila Mimosa foi uma brincadeira agora. Ah, xixi, claro, claro. Cara, 4 mil reais no videogame, gente, sério? Cara, a questão é que você pagar, porque tem gente no Brasil que tem dinheiro pra pagar. Eu fiquei sabendo que o Ike Batista pediu um empréstimo no BNDES pra poder pagar isso aí. No BNDES, olha aí, ó. Não, olha só, 4 mil reais no videogame é 50 mil reais num carro, sei lá, que não vale 20 mil, entendeu? Poxa vida, é o que vocês estão falando, as pessoas têm que acordar, entendeu? Enquanto tiver gente pagando por esse preço em produtos que não valem isso, os empresários realmente vão continuar metendo a mão, não tem jeito. O PlayStation 4 ele não vai se ver, não vai ter boas vendas no Brasil, isso é óbvio. Vai ter empresário mega bilionário que tá cagando e andando pra tudo? Tem, entendeu? Claro que tem tudo no mundo, como tinha na época que as televisões de plasma custavam 30 mil e o nego comprava. O Calaveira, outro dia eu fui no shopping, eu vi uma TV de 84 por 45 mil reais. 45 mil reais, uma TV de 84. Então você tá sentado, meu filho? Ah, tô sim. Na FENAC, FENAC de Brasília, tinha uma televisão que era de 100 polegadas. Ela custava 170 mil reais. É de ouro, né? Não, calma. Vocês estão achando que é muito? Calma que o melhor vem agora. Tinha uma placa de escrito vendido nela. Caralho. Aqui você tem um deputado que desviou uma verba. E aí, ele não pode ficar com essa grana dando mole debaixo do colchão. Ele não pode depositar essa grana no banco. E aí, o que que ele faz? Ele vai numa loja dessas e compra esse negócio à vista, entendeu? Com dinheiro, ele pega uma mala de dinheiro e entrega pra porra da FNAC. Isso chama lavagem de dinheiro, cara. Por que que você vai num shopping desses aqui de Brasília, que tem shopping de casa, de coisa pra casa. Você entra numa loja lá, a loja é toda arrumada, tem um cara pra te atender, uma mulher pra te servir cafezinho, outra pra te dar um boquete. Aí você vai, cara, e aí o cara, você pede um orçamento de um armário pra sua casa. Não, eu quero um armário pra minha casa, 10 por 10. 25 mil reais. Aí você se pergunta, como? Quem é que paga isso? Paga quem precisa lavar dinheiro. A gente fica assim. Voltando para a questão do PlayStation 4, eu tava conversando com meu irmão um tempo atrás e ele tava me contando a respeito de uma entrevista que ele viu com um diretor da divisão da Sony Electronics no Brasil. E ele tava falando da completa e total falta de interesse da Sony em lançar o PlayStation 4 no Brasil. Na verdade, o que a Sony quer, a priori, é transferir os usuários do PlayStation 2 para o 3 ainda. Essa Nossa, é a estratégia. Exatamente, essa é a estratégia da Sony pra 2014 no Brasil. Que ela não tem a menor. Aí fizeram a pergunta, pô, mas vocês não têm interesse em produzir o 4 no Brasil? Ela falou, vocês nem têm capacidade pra isso, nem tem fábrica pra isso. E nós não temos o menor interesse. Porque o interesse ainda habitual brasileiro, primeiro a comprar jogos originais, e justamente tá fazendo essa migração do PlayStation 2 pro 3. Ela vira, e sabe como isso é verdade? Não, eu acho também, eu acho que é verdade também. Não, sabe como é? Eu passei outro dia na frente da loja vermelha e branca que tem nos shoppings, em vários shoppings, né? Uma loja muito famosa que acha que é americana, mas é brasileira. Que foi colonizada pelos ingleses. Isso, exato. Você sabe quanto estava o anúncio na vitrine grande, letras garrafais, do PS3? Assim, a grande promoção que eles estavam fazendo no PS3? Não, quanto? R$ 999. Isso é a mesma coisa que acontece quando, por exemplo, sai um iPhone novo. As pessoas continuam vendendo o iPhone velho pelo mesmo preço do novo. É, eu não sei se vocês sabem, mas o iPhone está sendo fabricado no Brasil, né? Pois é, o iPad também. E vocês sabem que qual foi a manifestação da Apple quando perguntaram para ela por que não diminuiu um real, né? Não sei não. Ela afirmou que o brasileiro gosta de pagar caro. É verdade. Que o brasileiro, ele agrega valor aos produtos dela quando ele paga caro. Então, o brasileiro, ele gosta de ostentar. Isso. Ele gosta de falar que ele pagou R$ 3.000 no iPad. E repito o que o Bruno acabou de falar, é a mais pura verdade. E isso acontece principalmente com aquele pobretão Zé Buceta, que não tem onde cair morto, mas divide a porra do iPhone em 15 vezes, isso, pra ficar tocando o bonde das maravilhas. Isso, no metrô. Isso, no iOS 7. Enfim. Terminamos o desabafo do PS4? Terminamos o desabafo de brasileiro, né, velho? Isso. Porque tá foda, velho. Tá foda você pagar R$ 50.000 em carro que vale 15, entendeu? Tá foda você pagar R$ 12.000 em televisão que vale 1.000. Isso. Cara, não tá dando não, gente. A gente, cara, é 4 meses, tá indo pra 5 meses, o tamanho e o valor da carga tributária, que é o tempo necessário de meses que o brasileiro precisa trabalhar apenas pra pagar imposto. Já é 5 há muito tempo, meu amigo. Vocês que ouviram aí, dê a opinião de vocês. Xinguem, reclamem muito aí nos comentários. Digam aí a opinião de vocês. O porquê que acho que tá pouca vergonha desse aparelho tá sendo vendido a esse preço exorbitante. E é isso aí, vamos lá reclamar, porque é só o que a gente tem, né? Já que a gente pode comprar o 4, a gente vai reclamando mesmo. Antes de tudo, não compre esta merda no Brasil. É, por favor, né? Tá? Se você vai comprar, importe. Veja alguém que vai fazer importação. Mas faça-me o favor de não comprar esta bosta no Brasil, em nenhuma loja no Brasil que estiver praticando esse preço. Se você estiver com tendência a comprar, aviso. Pega esse dinheiro e envia pro Jurassic Cast pra gente ir no ano que vem na Comic Con. Isso. Manda pra mim que eu compro pra você. E te mando. A gente compra lá e traz pra você. Isso. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. Stripper é presa, ó, já começou bem, por agredir cliente que rejeitou dança nos Estados Unidos. E não é no GTA. Não é. Caso ocorreu em Myrtle Beach, no estado da Carolina do Sul. Dançarina se irritou após tentar repetidas vezes dançar para o cliente. A stripper americana Nicole Maxine Passmore, de 25 anos, foi presa depois que agrediu um cliente que rejeitou sua dança. O incidente ocorreu em um clube de striptease de Myrtle Beach, no estado da Carolina do Sul. O cliente Ernest Kedlick, de 31, disse à polícia que estava no clube com os amigos quando a stripper se aproximou e tentou repetidas vezes dançar para ele. Depois de Kedlick recusar 3 vezes, a dançarina o agrediu, segundo a polícia. Nicole alegou que atacou Kedlick após ter sido empurrada por ele. No entanto, nenhuma testemunha confirmou a agressão. A stripper deixou a cadeia após pagar fiança. Quanto será que custou essa fiança, hein? R$4.000. R$4.000? Será? Um PlayStation 4. Um PlayStation 4? $400. Ah, então foi $800 lá, né? Cara, eu quero saber onde essa mulher mora, porque eu vou levar o Miote ano que vem lá nela. Só pro Miote ficar perdidinho quando ela quiser dançar e o Miote não quiser? Ela pra ele sentar, tomar na cara. Imagina o Miotti tomando uns tapão naquele narigão dele, velho. Imagina. Ai, ela tem aquela cara de mulher enfesada, tipo Fat Family, né? Que ficou com o pescoço de lado. Isso, isso. É verdade. I wanna tell you, man. Sabe aquelas mulheres que tem? Que balança o dedinho assim e a cabeça. Isso. O que faria vocês não aceitarem uma dança de uma stripper? O que ela teria que ter? Estar sem dinheiro. Cheiro na buceta. Não, eu ia virar e falar assim: minha filha, não quero você. Você está cheirando a peixe cru entre as pernas. A queijo estragado. Isso. Eu trabalhei com uma mulher uma vez que ela tinha problema de mau cheiro na pataca. Cara, olha, eu também. Que isso? Onde é que vocês trabalharam pra saber? Eu também. Cara, isso foi no Correio Brasiliense, mas vai lá, meu querido, conte a sua... No campo de cortar cana, né? Porra. Não, cara, era isso mesmo. Ela tinha, em dadas épocas do mês, se é que vocês me entendem, ela ficava com um cheirão, cara, horrível. Mas não é possível, cara. Sim, velho, sim. Assim, eu fico louco isso, cara. Como é que pode, assim... No escritório, tipo, tá no escritório. É, cara, vai ver, eu tenho o olfato de um cachorro e aí percebi que ela tava no cio, né? Não sei. É isso que eu tô falando, cara. Mas, cara, não era só eu que percebia, tanto que chegou ao ponto do pessoal do RH e conversar com a menina. Agora imagina a conversa da mulher do RH conversando com ela, velho. Ô, minha filha, abordar sua buceta morreu. É. Moça, sua xoxota subiu no telhado, tá? É. Vai lá lavar. Sua xoxota está entrando em fase de apodrecimento. Decomposição, então nós pedimos que a senhora, por favor, exume essa xoxota. Foi todo alto-falante, né? Moça da xoxota fedida, por favor, comparecer ao banheiro. Isso, exatamente. Cara, que constrangedor. E o que. E no teu caso lá, Calaveira? Cara, eu trabalhava no Correio Brasiliense, eu trabalhava na central de atendimento ao cliente, que chamava CAC. E na época a sala era toda fechada, era só na base do ar-condicionado. Um peido ali durava dias dentro daquela sala. E essa moça, tadinha, apesar de eu não gostar dela, de eu achar ela tremendamente irritante e feia, na verdade eu achava ela mais feia que irritante, aí eu achava ela tão feia que eu achava ela irritante também. E ela, tipo, começou a ir trabalhar e a gente via... Eu olhava pra pataca dela e sabe quando você tá olhando pro asfalto quente? Aí fica saindo aquelas ondas de calor emanando aquilo ali? Sei qual é. É exatamente aquilo que saía da buceta dela. Nossa senhora. Cara, ondas de calor, é isso? Velho, eu não sei se era ondas de calor, se era mau cheiro, se era irradiação espiritual. Se era um vulcão em erupção. Se era um vulcão, se era a guinorreia já querendo vida. Se era um enxofre, né? Se era o portal do inferno aquilo ali. Eu não sei se a buceta da mulher era uma antessala do capiroto. Não sei, velho. Eu sei que fedia horrores. E aí, eu não sei, eu não me lembro se chegaram a conversar com ela. As garotas que trabalhavam comigo, que eram muito perversas, elas ficavam confabulando, achando que ela não lavava a peteca direito, porque a garota era religiosa, parará, e tudo. Não, mas peraí, uma coisa é ser religioso, outra coisa é ser imundo. Não, porque tem algumas religiões, eu não sei, eu vou citar quais, mas tem algumas religiões que não que proíbem a mulher lavar as partes íntimas. Não é possível, não é possível, sim, cara. Sim. No século 21, cara. Sim, mas existe. É, mas tem algumas ideologias também, não só religião, que não deixa você usar cosmético em geral, tá ligado? Então o cara não pode usar desodorante, saca? Isso. Mas sabonete é cosmético? Cara, mas só o sabonete não segura, né, Bruno? Cara, apesar que na buceta dela não tinha que ser aquele pato, sabe aquele pato que nego usa pra... Pato purifica! Pato purifica, enfia na buceta e aperta, minha filha, aperta! Aperta com força essa merda, até sair pro nariz. Joga 3 daftalinas e um bom ar, né? Isso, aí ainda botava aquele adesivo que você bota na privada. Primeiro bota o pato. O dá pinho, aquela... né? Pinho, dá aquela enxaguada, depois cola aquele adesivo, mas na parte da frente. Esse aí só com assim, com aquela moça, bicho, porque não é brincadeira, não. Mas eu também, o meu telhado dessa vez é de vidro. Apesar do meu saco ser cheiroso e gostoso, eu ia trabalhar e eu saía direto da Católica. E eu, tipo, tomava banho 7 horas da manhã e só ia tomar banho lá, deve sabe quanto, quando chegava em casa. E aí eu fui chamado a atenção algumas vezes porque o xexéu tava foda. mas não foi o meu saco! Não foi meu saco. Tanto que quando vieram falar assim, teu sovaco tá fedendo até alguns dias. Eu virei pra ela e falei assim, pô, cheiro meu pau tá cheiroso. Prédio que parece pênis gigante dá trabalho a ascensores na China. Excelente. Edifício em obras em Pequim será a sede do jornal oficial do Partido Comunista Chinês. Formato fálico da obra gera piadas no país. Excelente, né? E olha que o povo chinês não deve ter muito senso de humor, né, velho? Não, não. Sabe qual é o nome disso? O nome disso é complexo. É complexo de inferioridade. E aí eles vão e fazem um caralho gigante. É verdade, cara. Entendeu? É pra compensar a miudeza, entendeu? Aquela galera... E o legal é que esse prédio tem a Glande Glande, né? Isso, é o Gladys, o gladiador da Grande Glande. Exatamente. Cara, e Internéticos, vocês não estão vendo a foto, mas não é aquela coisa... Nossa, lembra? Não, não lembra. É uma rola. Só não tem as bolas. E olha só, repara na anatomia. Você tem a cabeça, né, em forma de cogumelo, parecendo a bomba atômica. Aí você tem o corpo cavernoso, faz aquela barriguinha. Velho, é uma rola perfeita. Tem até a veia saltada. Isso. Você achou perfeita a rola, é isso mesmo, Calaveira? Calaveira é do jeitinho que você gosta, do jeitinho que você gosta. Sim, mas você acha que já não estou com minha viagem marcada para a China? Sentarei com vigor nesta pirocona. Eu adoro uma rola gigantesca. E é de uma cor bonita, né? Olha. Isso é bronzeada, né? Um bronze, né? Deve ser a rola dos 300 lá do filme do Rodrigo Santoro. É verdade. Ela é dourada, né, velho? Ela é meio dourada. Ele é dourado. Quando bate o sol, deve dar mó barato de olhar, assim. Velho, eu ia arrumar um emprego nesse prédio só pra responderem quando me perguntassem onde você trabalha. Eu ia falar, no caralho. Na casa do caralho. Sério mesmo, cara. Pra que isso, né? É, exato, cara. Por que um arquiteto faz esse projeto, né? Porque cara, é arquiteto, porra. Velho, me lembra aquele caso de Londres que o prédio tava derretendo o chão e o caralho a quatro. Vocês viram isso? Não. O reflexo batia na janela e o prédio era todo de vidro, tá ligado? Batia no vidro e refletia no chão. Então ele funcionava mais ou menos como uma lupa em cima de uma formiga, gigante. Saca? E aí começou a derreter asfalto e o caralho é quatro, cara. Caceta. Como é que o cara não previu esse lance do sol? Não sei, cara. Não sei se vai ter que demolir o prédio. Botaram isso no filme. Filmar ou... Bota umas cortinas ali, bicho. Cara, parece muito um caralho mesmo, cara. Não, e parece um caralho, mas se vocês perceberem, gente, parece um não, caralho pequeno. Não parece, é! Não, mas olha só, repara no prédio. Ele não parece um pirocão pequenininho? Isso, é verdade. Ele parece uma pirocãozinhozão. Pirocãozinhozão. É, um pirocãozãozinho, parece assim. É uma rola grandona, mas pequena. É, parece aquelas picas meio bola, sabe? Aquelas meio arredondadas. Que inferno, velho. Piro bola. Cara, vocês estão um especialista, hein? Todos os tipos de rola, caralho. É isso? Pra que isso? Não, e é engraçado que ele fica se fazendo, o Doug fica se fazendo de... Sou hétero, não vejo peru. Ele é aquele tipo de cara que se subir um peru, ele vai rebolar. Não, mas, cara, eu posso ver uma rola! Eu tô falando aqui, eu tô com água na boca, né, velho? Por isso você tá falando meio pastor. Isso, né? É, pode ver. Boa, só foi boa, só foi boa. Foi criativo, foi bem bolada, bem bolada. Strange and untrue, and I won't waste a minute without you. Peritos não conseguem identificar criaturas com chifres achada em praia. Cara, que merda é essa, né, velho? Cara. Que diabo é isso, cara? Sério mesmo. Cara, sabe o que é isso? Isso é o presságio do... Meu irmão, o presságio de que o capiroto tá vindo. Isso é o tipo de criatura demoníaca que você vai encontrar no inferno. Não é isso aí, sabe o que é? É o bicho que saiu da precheca lá da menina que trabalhou com você. Nossa senhora. O pior, ela se transformou nisso aí, né? Cara, isso deve ser algum ser daqueles daqueles seres que tem no fundo do mar, naquelas áreas abissais. É abissais, né, que chamam. Né, que ninguém consegue entrar porque é tipo uma pressão inacreditável. É. E tipo, o bicho deve ter, sei lá, morrido e aí por algum acaso boiou e aí algum outro bicho pegou, mordeu um pedaço e aí foi arrastando e caiu na praia. Mas só pode ser isso, cara. Porque é muito esquisito, cara. É pré-histórico, velho. Aqui na notícia fala que o bagulho tinha entre 4 e 5 metros. Pra quem não tá vendo, parece um pouco... Parece uma piroca, pode falar. não, é uma piroca. De repente uma camisinha usada, não sei, ó, dá uma olhada. Não, mas ele parece, cara, sei lá, um dragão, né? Sei lá, meio alpino, sei lá, cara. Ele parece uma sardinha morta gigante, cara. Peraí, uma enguia. Eu falei alpino? É albino. Falou, eu não quis sacanear porque você é convidado e tal. É albino, caralho. Albino é o chocolate. É o chocolate, exato. Vocês acreditam nessas criaturas marinhas bizarras, tipo, sei lá, que monstro do Lago Ness, o Caralho 4, assim? Os selacantos? Porra, o Cthulhu também? O que é que você quer? Pode ser também, sereia? Cara, sereia eu acredito. Iemanjá? Porra, Iemanjá tá eu acredito porque ela veio na minha casa devolver o miote. Como é que é isso, velho? Eu ofereci o miote aí, a Iemanjá veio aqui na minha casa e falou assim: não, você quero vai jogar lixo na puta que te pariu, tá? Tomar no teu cu. A Iemanjá saiu. Eu acho foda que o cara não tá aqui pra se defender e aí o bicho fica falando essas porra. Não, mesmo que ele tivesse, ele ia ficar assim. Ah, vai falar aí. Continua aí, vai. Continua aí, vai, é isso mesmo. Não sei de nada, vai. Ah, vai pra merda. E ele jogando campinado, porque é isso que ele faz, coitado, a gente tá gravando. Ah, é? Deve ser, né? Eu sei. Próxima notícia aqui: primeiro drive-in do sexo na Suíça tem início modesto na abertura. O drive-in foi aberto na segunda-feira em Zurique. Após negociar programa, cliente deve usar cabine instalada no local. Autores da Zurique disseram que esperavam um início modesto para as primeiras cabines de sexo. Uma fileira de garagens de madeira estilo drive-in e uma pista sinuosa onde os clientes podem visitar as prostitutas em seus carros, protegidos dos olhares curiosos e das câmeras de segurança. Um faturamento anual estimado em cerca de 3,5 bilhões de francos suíços, que equivale a 3,79 bilhões de dólares, a prostituição é legal na Suíça desde 1942. As profissionais do sexo de Zurique são obrigadas a ter uma licença especial, seguro, saúde e a pagar impostos, cara. Olha aí. Não, é legal, foi. É legal os caras falando que o bicho foi experimentar todo o pimpão no drive-in e aí ele viu os jornalistas, aí o bicho deu só o cavalinho de pau. Fez um zerinho e foi embora, né, velho? Cara, agora se é um puteiro, velho, se é um prostíbulo, por que os caras vão ficar lá com câmera pra fotografar os putão? Não, mas é porque era o marketing, era pra... Ah, é a estreia do drive-in do sexo aí, velho. Foi o primeiro drive-in, é isso, né? Na Suíça. O primeiro drive-in na Suíça de um lugar onde a prostituição é legalizada, cara. Isso é notícia, velho. Também o que tem notícia na Suíça, velho? Sério. Hoje está mais frio do que ontem. É 15 o país... graus negativos, hoje está 14 graus negativos. É o país com a melhor renda per capita do mundo, país onde não tem pobreza, não tem analfabetismo, todo mundo é rico. Onde até a puta é rica, caralho. Vocês sabiam que nesses países o índice de suicídio são os maiores do mundo? Sim. É porque não tem emoção a vida, né, velho? Sabe uma parada que pode estar ligada, Bruno Gunter? Que é o seguinte, cara. Eu tava vendo que Curitiba também é a cidade com mais taxa de suicídio aqui no Brasil. Nessa mesma reportagem que eu li, os caras ligavam, na verdade, não tanto à condição de vida boa, mas sim ao lance do frio, tá ligado? Por ser um lugar mais frio... O frio causa uma certa depressão na pessoa. Fosse assim na Rússia, era o mais disparado, né? Mas a Finlândia é o país com a maior taxa de suicídios do mundo. Tá vendo? É um puta lugar frio. A casa do Papai Noel é lá, né, gente? Na verdade, também. É a questão do frio, é a questão do monocromático, assim, porque lá tudo é cinza e preto. Ah, verdade. Inclusive, existe uma lei nacional onde você é obrigado a trocar o papel de parede de casa... É a cada 6 meses, se eu não me engano. Caraca. Onde isso? É num desses países aí. Eu não sei se é na Suíça, mas é um desses países onde só neva, entendeu? onde o índice de suicídio é alto. E você só pode usar papéis de parede mega coloridos, com cores quentes, nada tom pastel, nada disso não. Olha aí, cara, que exatamente. Inferno, hein? E a minha outra opinião é justamente concordando com o Matrix, né, cara? O ser humano é um bicho tão maldito que se você der um estilo de vida perfeito pra ele, ele simplesmente adoece. Se ele não tiver que se fuder, ele adoece. Quanto será que custa o PlayStation 4 na Suíça, hein? Na Suíça você não compra, na Suíça ganha no bolsa. Lá você troca por serenata de amor, né? Vem na cesta básica. Será que tem promoção no motel? Come uma puta e leva um PlayStation 4? Cara, vocês já foram em drive-in, assim? Meter em drive-in? É, meter em drive-in. É só o que eu fazia aqui em Brasília, eu tinha dinheiro pra motel. Mas aí, é bacana, é confortável, assim, porque eu nunca fui. Não, peraí, o que o Calaveira tá falando tá confundindo as coisas. O drive-in que o Calaveira tá falando é drive-in mesmo, de cinema. Cinema? Que o Brasília é o único lugar do Brasil que ainda tem um drive-in. É, mas era, eu tava falando do cinema. Aqui no Rio tem um também, gente. Não, mas, não sei. Não sei se ainda funciona. Eu sei que o Brasília é um dos que ainda funciona. O Calaveira tá falando que ele ia nesse. Eu ia nesse. Você tava servindo a cova. De meditação. Você vai lá pra meter. Você para onde o carro, fica só uma garadinha. Isso, dá uma rapidinha, hein? Já? Já, já. E aí, qual é que é? Confortável? Gostoso? Ah, bosta. Recomenda? Cara, não, eu recomendo não. Até porque você tinha uma Udo, né? 92? Não deve ser muito agradável, né? Mas eu acho que eu fui no Palio da Massa, né? Eu não lembro. Mas era um carro merda. Mas a questão não é nem isso. É porque o lugar é tão escroto que eles botam um telhado feito com aquela... Amianto. Amianto. Isso. Então tava um calor de caralho. Do caralho. Eu, literalmente, eu, né? Eu não consegui ficar de pau duro, velho. Porque eu não lembrava que eu tinha pênis. Tão quente que tava, velho. Tão quente. Era, tipo, literalmente os dois suando, nus. E eu virava pra ele e falava assim, eu não tenho condições de ter uma ereção aqui. E aí, Brunos, querem compartilhar a experiência de vocês? Nunca fui, não. Nunca fui. Drive, nunca tive essa chance. Já fui em lugares um tanto quanto bizarros. Como, por exemplo, lugares sem cama. Que isso, velho? Como assim, velho? Velho, eu vou me arrepender, mas... Ai. Peraí, você pagou pra ir assim, né? Paguei, porra. Vamos lá, conta aí. Desespero tava grande, hein? Não, depende da pessoa, olha só. Tudo depende de quem você leva. É, era um motelzinho vagabundo, que não tinha colchão, na verdade. Saca aquelas camas de concreto? Puta, que tem casa de praia, então. Aí tinha, tipo, uma palha em cima. Palha não, né? Uma esteira de palha mesmo, de, sei lá... Folha de bananeira, é isso? É, mais ou menos. E era ali. Caraca, que desespero, hein, velho? Não, é tudo uma questão de contenção de dinheiro. Quando você é adolescente, você não tem tanto dinheiro assim, entendeu? Sabe como é que eu era conhecido? O tarado do banheiro. Porque eu arrumava as menininhas, não tinha onde cair morto, ia tudo pra banho de shopping. Eu era o terror da calça de lanca. Bonito isso, cara. Espero é Rio de Janeiro, muito, né, cara? Espero muito que as pessoas que te são queridas escutem isso. Inclusive, teu irmão, pra parar de sacanear ele. Meu irmão já fez coisa pior. Ah, mas eu tenho medo de perguntar, velho. Não pergunte, cara. Eu não vou nem falar, cara. Eu não perguntaria pra não ter pesadelo. O exumador tem cara de que fecha puteiro, não tem? Tem. E não tem cara de que inventa puteiro? Eu já conheci... Fecha essa porra toda aí! Eu já conheci pessoalmente e posso te garantir que tem, velho. Ô, meu irmão... Ele já levou porrada do Wagner Moura. Ele levou da última que ele contou. De quem? Ele do levou... Wagner Moura? Não, do Wagner Monte. Ele Wagner levou Monte. Porrada do seguranças do Wagner Monte, cara. Caralho, como por assim, quê, velho? Por quê? Porque ele tava bêbado e foi tocar o rebu com a disputa do Wagner Monte. Com a Sônia Lima? Não, com a disputa que ele tava fazendo a festa. Ah, é? Caralho. You had my heart and we'll never be a world apart. Or maybe copy in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark, you can see shiny cars, and that's when you need me there. With you, I always share. Because when the sun shines, we shine together. Calaveira, vamos pros e-mails então? Eu já chamei. Eu tô chamando de novo porque a sua ficou muito ruim. Vamos de novo. Calaveira, vamos pros e-mails então? Eu já chamei. Eu tô chamando de novo porque a sua ficou uma merda, então eu vou tocar porque você não entendeu. E-mails para Jurassic Cast. Eu entendi, arroba... eu só queria saber quanto você ia se tocar disso. Jurassicast@gmail.com é o nosso endereço onde você pode mandar aí sua cartinha, o seu recado do amor, o seu pedido de programa, o seu... O que mais, Calaveira, que pode mandar? Um PlayStation 4, manda por e-mail. Pode mandar um PlayStation 4 por e-mail. Vocês não têm caixa postal, não? Tem que fazer a caixa postal pra receber. Temos que fazer, é verdade. Estamos devendo essa. Mas, enfim, quais são as redes de contato aí do Jurassic Cast, Calaveira? Mande e-mail para jurassicast@gmail.com, no Twitter, @jurassicast, e no Facebook, fb.com/JurassicCast. Ai, que bonitinho. Isso. Exatamente. Temos também o Filmou, né? É, mas eu nem entro lá, então... É, mas filmou.com/JurassicCast também tá lá. Nós também temos uma comunidade no G+, no G Google+. Temos, né? Temos uma comunidade lá. Quem quiser pode procurar lá, bota JurassicCast lá, que vai achar a nossa comunidade lá. Ela deve estar tão vazia quanto, sei lá, um pote de... deve estar tão vazia quanto... O cofre da Dilma, talvez, quem sabe? Esse não tá vazio. Esse não tá vazio, né? Esse não tá. Olha só. As maldades. Não é maldade, é constatação, porra. Meu INSS todo tá lá. As maldades do ser humano. Enfim, e aí a gente recebeu, Calaveira, um e-mail do nosso querido amigo Dudu Salles, cara. Dudu que andou ficando chateado com a gente, hein, Calaveira? Quer mais que se foda. Inclusive eu estou chateado com ele também, do que ele andou falando dos bancários. Mas enfim, ele mandou um e-mail pedindo pra gente falar sobre o projeto do Flávio Soares, que participa lá no Papo de Gordo junto com ele, porque ele tá tentando transformar o projeto das tirinhas do Vida com Logan num livro. Então, bacana. O Flávio, cara, que faz esse projeto que é muito legal, onde ele conta ali a historinha do Logan, que é o filho dele, né? Que tem síndrome de Down. A ideia é transformar o conteúdo do site, ele selecionou algumas, algumas historinhas, né? E transformar isso num livro, né? A Vida com Logan para Ler no Sofá é o nome do projeto. Tá lançado no Catarse, que é aquela plataforma online que permite que as pessoas colaborem, né, e botam, pagam ali e troca de recompensa, como exemplar do livro, arte original, entre outras coisas. E então, quem tiver interesse aí de dar uma olhada na Vida com Logan, o projeto tá aí no Catarse, o endereço é catarse.me/pt/avidacomlogan. Ou então entra no nosso site jurassicast.com.br e clica no link. Ou então entra em contato com ele no e-mail flaviosoares@uol.com.br. Beleza? Próximo e-mail. Olá, eu sou o Johnny. Eu não sou o Johnny? Tem um filme desse? Tem. Meu nome não é Johnny. O Douglas, quer parar de mexer na porra do negócio? Obrigado. Ficou teu nome aqui, eu não consigo ler, Cristão. Ah, tá. Aqui. É assim, ó. Olá, eu sou o Johnny, ouvinte de vocês já há um ano e meio. Sou ilustrador de São Paulo, capital, 25 anos. Desculpa informar, mas o Brunão errou feio, errou rude. John Big Foda Buscema foi o artista que mais desenhou os títulos do Conan. Ele desenhou mais 100 edições da parada. Conan the Barbarian, do número 25 ao número 190. O Savage Sword of Conan, do número 1 ao 101. E depois do 190 ao 210. Sua parceria com Alfredo Alcala, na arte final e com toda certeza a dupla mais icônica que trabalhou nas revistas do primeiro, do poderoso Cimério. Valeu pelas risadas e pela companhia durante meu trabalho. Um abraço para toda a equipe. Aí, Brunão. E eu quero ouvir agora o seu pedido de desculpas público. Ó, gente, desculpa, eu não sou perfeito. Como eu acho engraçado que você assim eu não hipócrita, posso. Você parece hipócrita. Que eu não posso errar, né, velho? Tá, errei. Não, mas você parabéns. Não pode errar, sabe por quê? Porque quando eu erro. Pois é. Quando eu erro, você faz um carnaval. Quando erra, mas você isso me fica cita, na edição. Você... Exatamente. Pois aí é. Você fica assim, como o cara cut, controlado. entendeu? Gente, vocês não sabem o descontrole emocional que o Brunão tem quando eu falo mal do filme que ele gosta. Ele dá tiros de escopeta na minha cara. Não é brincadeira, não. E quando eu erro, então, ele vira pra mim e fala assim: Calaveira, você está falando merda. É desse jeito que ele faz. É assim mesmo. Tá mentindo sim, filha da puta. Não tô mentindo não, juro por Deus, é desse jeito mesmo. Então eu gostei muito desse e-mail pra ele sair desse pedestalzinho dele. Isso, pois é, vai passar mais a impressão de que eu sou arrogante, não sei o quê, que todo mundo já acha que eu sou, não sei quem o quê. Quem acha isso? Ah, metade da podosfera tem certeza. Mas enfim, desculpa gente, realmente na minha pesquisa eu não tinha encontrado a informação de que o mais foda de todos era o John Buscema. Acabei confundindo pelo Sal Buscema. Não, o Sal também... Buscema é o filho, poxa vida, não tem mas nada ele... a ver o traço dele. Mas ele também desenhou algumas coisas do Conan e tal. E na pesquisa que eu fiz não me veio o resultado, né? Enfim, desculpa aí, gente, foi mal, mas enfim, pra próxima eu vou tentar estudar um pouco mais. Vamos escrever na Wikipédia essa informação, que aí da próxima vez você pega direitinho, Bruno. É, pois é. Vamos, gente, então, botem lá na porra da Wikipédia, gente. Lendo aqui o próximo e-mail ou comentário, temos Fernando Girão. Ele diz assim: Oi, tenho 25 anos, sou projetista, moro na cidade de Fortaleza. Venho agradecer a todos vocês pelo excelente podcast. Muito bom o trabalho de pesquisa de cada filme que vocês fazem. Esse último, da Branca de Neve, mostrou com muito trabalho e dedicação se consegue quase tudo. Já era fã do Walt Disney, não só através das obras que ele fez e coordenou, mas também por sempre buscar uma qualidade excepcional em tudo que ele faz. Gostei especialmente desse podcast também, por ter a participação da Yasmin. Sempre é legal escutar um podcast com alguém da sua terra. Eu me sinto abraçado pelo sotaque. Coincidência? Foi que eu vi o podcast na segunda, 14 do 10, e acho que eu a vi no mesmo dia, na sala de cinema, vendo Elfim. Só não fui parabenizar pessoalmente, pois fiquei com vergonha. Ah, que é? Ainda bem que você disse, né? Baitolagem minha. De todos os Jurassic Cast que eu já escutei, o melhor foi o 62, o bem dotado, o homem editor. Mas não tem como, né? O Lírio! O Dudu Leão vai, é sensacional. O Lírio! Já acabei de rir do trabalho, meu chefe ficou puto comigo, mas valeu a pena. Continue com o ótimo trabalho de vocês. A Yasmin poderia gravar mais. Abraços. Tá na geladeira, junto com a Melina. Faz o seguinte, vou botar ela pra gravar pra de trás. Vai, Bruno. Vai, Bruno. Você vai, pode ir. Vai, Bruno, seu filho da puta. Você me faz arrumar as gostosas. As únicas duas mulheres bonitas na internet que falam bem. Aí você vai estar entregando um pro podcast e outro pro Franco Fino. Adorei você, Bruno. Peguei um e-mail aqui, é o seguinte, ó. Olá, meu nome é Ricardo, tenho 32 anos, sou arquiteto e moro em São Luís do Maranhão. Comecei a escutar o programa há pouco tempo e já me viciei completamente. Estou mandando esse e-mail mais para informar que aqui vocês também têm fãs, apesar de nunca ter visto nenhum e-mail daqui sendo lido por vocês no programa, nos programas. É fato isso, galera? É isso aí mesmo? Cara, eu acho que São Luís do Maranhão, a gente deve ter recebido pouco e-mail mesmo. Enfim, o Ricardo, se você conhece uma galera que tem... Você disse que a gente tem fãs, ou seja, você e mais um, pelo menos, né? Pede pra essa outra pessoa também mandar e-mail. Aí ele testa uns elogios aqui, que é o seguinte, o que mais acho legal é a forma como vocês debatem sobre os filmes. Que mesmo não sendo lá essas coisas, o programa nunca perde o ritmo do começo ao fim. O Calaveira manda muito bem a bagaça, os comentários do Brunão são sempre coesos. Finalmente a minha genialidade está sendo reconhecida. Eu jurei que você ia falar minha genitália está sendo reconhecida. Que apego que o Gunter tem, ele, né? Ele tem que ele queria. Ele tem um apego por falo, você percebeu, né? Percebi. Ah, mas é claro, poxa. Qual foi a notícia que ele escolheu ler? Qual foi? Ué, tem que ter a cara do Flávio subindo. Ai, como era grande. Isso é uma bichona. Isso é uma bichona. Olha só, Exumador, onde é que tu foi amarrar teu burro, velho? E aí ele completa aqui falando que a participação do Miotti é sempre frenética. É verdade. É verdade, sempre frenética. Na verdade, é fricótica. Porque, no fundo, ele fica dando fricote o tempo todo, né, Calaveira? Nossa, o Miotti, ele é uma... O Miotti, ele é uma mulherzinha... É verdade. Literalmente, ele é uma mulherzinha menstruada. Como ele não está aqui para se defender, a gente pode falar mal, né? Não, mas eu não preciso... Velho, mas você me conhece muito bem, eu falo isso pra ele todo santo dia. O Miotti, ele é uma pessoa maravilhosa. Coração de ouro. Mas ele é uma beira a insuportabilidade algumas vezes. E tão chato que ele é. É o quê? A Gretchen da Podosfera? Cara, ele é extremamente mal-humorado. Ele é extremamente mal-humorado. O Miotti, no dia a dia, ele é legal de se conviver. Agora, eu não sei por que caralhas, no podcast, ele é daquele mau humor. Não é timidez, acho... caralho? Não é? Cara, eu não sei. Cara, eu não sei, velho. Eu sei. Mas, que exemplo, chega... Se você for levar... Não, vamos encontrar o Miotti no tour do Papo de Gordo. Você vai falar com o Miotti, ele é o cara mais legal do mundo. É mesmo. Mas o Miotti é o cara legal. Não, pois é, mas ele te abre com um sorrisão, ele te abraça, ele fala com você. Agora... Sentou pra gravar, puta que me pariu. Eu já tive que ficar arranca-rabo com ele antes de gravação. Deu interromper o programa, virar pra ele e falar assim: sai. Desliga, sai, eu vou te derrubar. Você está incomodando. O que eu fiz? Eu não fiz nada. Falei: olha aí. Brunão, tô mentindo, Brunão? Eu não vou falar nada. É verdade, cara. Bom, o Ricardo ele completa aqui o e-mail mandando sugestões de alguns filmes aqui, de alguns títulos. Vocês querem que eu leia aqui? Não. Pode ler. Mas... Lê. Não, né, não, porque a gente copiou todos. Ó, o Morto Muito Louco já foi pôr de trash, hein, ó. Tô copiando nossa pauta aí, ó. Ah, sabe qual foi? Sabe qual já foi Jonas Cash? Little China lá, do problema na Shining. Deixa eu ver qual foi. Outro, é o Jovem Frankenstein. Mestres do Universo, Jovem Frankenstein. O Mestre do Universo a gente fez depois dele. A lista tá crescendo, mas ficou melhor. A lista ficou. Ficou e muito melhor. Cara, o mais escroto que tem essa porra dessa briga dos ouvintes do podcast com o Jurassic Cast, agora arrumaram o J-Wave também. Porque a gente lançou o Rock Horror no mesmo dia que eles lançaram, cara. Cara, mas vocês são os copiões mesmo, hein, velho? Porra, no mesmo dia, cara? Como é que a gente vai copiar? Puta que pariu, velho. Vocês, eu vou te contar, é espionagem industrial. É Obama nível 1000, velho. Bom, mas só pro Ricardo aí, nosso ouvinte, ficar tranquilo. Ricardo, de todos os filmes que você mandou, você sabe quais são, nós vamos fazer sobre todos, tá? Isso, na hora que nos der na telha, e o Miotti permitir. Isso, exatamente. Na hora que nos der na telha e o Miotti permitir. Porque Miotti também é assim, né? Ele escolhe os filmes. Isso, Miotti, vamos fazer sobre filme novo, né? O filme do Stallone com o Schwarzenegger. Não, não, vamos fazer sobre Meu Ovo de Pé de Laranja Lima. Filme que ninguém viu, só ele. Mas assim. Olha só, vocês vão fazer esse 24 horas de sexo alucinante aqui que ele colocou também? Vamos tá. Fazer esse. Veja, peraí, tem isso aqui? Eu não... Onde tá isso? O Washington Luiz diz... Washington, quando você for escrever e-mail, meu amigo, bota um espaçamento duplo, entendeu? Bota aí uma Arial 12. Porra, bicho, parece nota de rodapé isso aqui. Não, mas você sabe quem foi que copiou, né? Quem podia ter facilitado o nosso trabalho. É quem? Quem? Quem? Enfim, vamos você, lá. Você, porque você que montou a pauta. Não, eu monto a pauta das notícias. Olá. Quem monta a pauta dos e-mails é um senhor chamado, não vou falar o nome para não dizerem que é perseguição. Aí São Paulo, sendo sodomizado. Isso. Olá, conheci o Jurassic Cast há pouco mais de um mês e desde então venho ouvido... Não zoa o ouvinte. Eu devia adivinhar. Não zoa o ouvinte, senão depois, olha só, Calaveira. Você fica zoando o ouvinte, e aí toda a podosfera fica achando, né? Porque o pessoal do Jurassic Cast tá se achando. Ah, mas o MDM lá, velho, esculhamba todo mundo, até os caras. Pois é, eu sei. É porque o MDM pode, porque ele sempre esculachou o ouvinte, entendeu? Mas eu tô afim de esculhar. Aí. Não, a gente também sempre esculachou, meu. O pessoal parece que nunca ouviu os primeiros programas. Pois é, eu não entendo isso. Vocês sempre esculhambaram todo mundo, pois cara. É, não, mas aí fica a faminha de que não, que o Jurassic Cast esculhamba o ouvinte. Não pode se esculachar o ouvinte nesse mundo, entendeu? A gente se mata de fazer esses programas, entendeu? E não pode nem esculachar o ouvinte, velho. Isso eu acho uma sacanagem, cara. Eu devia desconfiar que ele escreveria desse jeito, porque o nome dele está escrito assim, U-O-X-I-N-T-O. Enfim, Luiz. Luiz com S. Washington. Isso. Então ele disse que conheceu o Vem o Ouvido desde o primeiro episódio, todos os dias, ao ir e voltar do trabalho. Velho, eu vou traduzir, eu não vou ler essa merda no pé da letra não, por isso que eu vou parar. Ele achou o podcast muito legal, principalmente pelas tiradas engraçadas e detalhes que fazem a pessoa perceber que nem aquele filme preferido é tão perfeito assim. Chupa, Brunão. Bem, a curiosidade que ele tem pra falar é sobre um cast antigo. É, então ele pede desculpa caso alguém já tenha comentado. É sobre a cena em Top Secret, em que o alemão freia o Jeep com tudo e consegue evitar uma colisão com mais forte. Porém, dá só um toquinho no para-choque e o outro explode e aí dá um bazé doido. E aí tem um negócio... Ah tá, mas aí é... Essa cena não foi... feita assim à toa. Na verdade, o carro da frente, um Ford Pinto. Não, tem... depois eu pensei que sabia. Pois é, o Washington com... É, Douglas, tira essa porra desse negócio daí, Douglas, caralho! Tô indo procurar o modelo do Ford Pinto. Interessou, né? Que devido... É o Ford Pinto, que devido à falha no projeto, tinha um tanque de combustível pouco protegido, o que fazia o carro pegar fogo até mesmo com pequenas colisões. O caso ficou famoso nos anos 80, depois de descobriram que a Ford tinha conhecimento do problema, o que fez com que ela tivesse que pagar uma fortuna em indenizações. Era isso, parabéns pelo podcast e prometo entrar em uma aula de alfabetização. É isso aí, é o Ford. Não foi isso que eu falou. Queria agradecer o Washington aí, diz que é ouvinte novo, então, pô, seja bem-vindo. Espalhe essa merda. Fale pros outros, quer ser zoado pelo JazzCast e tal, escuta aqui, manda e-mail. É isso, cara. JazzCast é essa brincadeira. Forte com meu pinto, né? Forte com meu pinto. É sempre isso aí. Muito obrigado Ford, aí pela... O Ford Pinto é uma mistura de Maverick com Corcel, ó. Maneirão. Você não sabia que era o Ford Pinto, não? Não, cara. Sério, não sabia. Porra, não forte, cara. Cláudio Dragão Dourado, 28 anos, Barueri, nosso amigo lá do Omega Cast. Fala aí, queridos jurássicos. Ouvi o Elo Perdido do Tokusatsu, ficou bem divertido. Ele é mega fã de Tokusatsu. É, eu não tinha dúvidas disso, né? Mas, enfim. É, questão das classificações dos Kamen Riders, Sentai, não sei o que, ele explica aqui, qualquer baboseira aqui, ninguém entende o que ele falou mesmo. É, ele só falou que interessante que antes a criação do cara que criou o Ultraman era o Godzilla. Tanto que o Ultra K enfrenta o Godzilla algumas vezes. Né? É o estilo Honda, tá, Brunão? Estilo Honda? Que não, Honda? Estilo Honda é o nome do cara que criou o Godzilla. Ah, eu entendi. Estilo Honda. Honda Bis, né? Honda te dá asa, sei lá, essas porra. Enfim, ele falou aqui sobre o Super Hero não sei o que lá, falou mais um monte de coisa, e aí ele falou o seguinte: o Jasper, eles buscavam as crianças irradiadas pela luz que juntas invocariam o Pássaro Dourado. É, não, mas isso aí só no final da série. É, mas é porque eu falei que era o ovo do Pássaro Dourado. Ah, tá. Você falou e isso? Não, e tiveram duas bruxas irmãs que lutam contra o Jasper. A bruxa Kyuza, que usava a magia invocando aquele Meriberan Katabana Kikerá, que é morta pelo Jasper, e vem sua irmã Kyumasa, que usa as castanholas. É ela que usa as castanholas. Normalmente as pessoas confundem mesmo, porque elas usavam exatamente o mesmo figurino, além de serem japonesas e serem iguais, né? Uma cara da... É verdade. Meu, Jaspion era uma seita filha da puta, né? Não era? Só... Caralho. Cara, o Jaspion é uma série que merece respeito por default, porque é um japonês com black power, isso. Velho. Isso é muito épico. E roupa de oncinha. E no Changeman eles treinavam pra entrar no exército chamado Defensores da Terra. Num treinamento são atacados pelo General Giluk e os cinco Changeman são irradiados pela Força Terrena. E da própria Força Terrena já ganham os uniformes do Changeman e o relógio. A Força Terrena já chega com o pacote todo. Exato, só faltou o PlayStation 4. Que pra... E ele fala também que o poder da Yellow Flash, que eu fiquei. E lembra que eu zoava que era. Que um era, tipo, era forte, o outro era ágil, o outro não sei o que, na abertura? Sim, sim, sim. E quando chegava na amarela, ela só dava uma piscadinha pra tela? Isso. Então, ele disse que o poder dela era de congelar, mas tinha que fazer pose de cisne e girar duas baquetas de cristal amarelo. Ah, tranquilão. Quem nunca, né, velho? Sussa, quem nunca? Pois é. Quem nunca congelou criaturas do espaço fazendo isso, né? Fazendo isso. Aí eu digo pra ele, então tá bom, beleza, valeu, Cláudio Dragão Dourado aí. Escutem lá o OmegaCast no omegastation.com.br. Eu quero saber se ele é fã de Garotos Tatuados de Beverly Hills. Mas eu tenho certeza, velho. Mas... Cara, eu assistia isso, sabia? Passava na manchete, se eu não me engano, à noite. Eu não lembro de passar. Eu era fã de Cybercops, mas esse vai ficar mas isso é muito programa. Ruim, Cybercops, né? Era muito ruim, eu sabia que era ruim, mas eu amava aquela merda. Não, o melhor é Lion Man, porque o vilão era uma poça. Uma poça no chão. Eu já te falei, Gato, do Lion Man uma vez? Não. Eu tava no X-Video, me masturbando, Pablo. Pra fechar o podcast. Isso, pra fechar. Pra fechar. Isso tava no X-Video. Você tava se masturbando com a Patrícia Pilar com o Lion Man, que eles são muito parecidos, né? Não era pra desapelar. Era uma tia fazendo bola gato no marido dela. Amador o vídeo. Eu me amarro em vídeo amador. E era amador o vídeo. E ela tava dando uma mamada nervosa. E ela estava com uma máscara de leão. Aí, velho, eu vou nos comentários. Eu só acho que sou o único cara que lê os comentários do X-Video. E tem comentário no X-Video? Tem. E aquilo ali, eu vou te falar, é laudas e laudas pra fazer stand-up, só com aqueles comentários. Cara, é muito bom. Cara. É um melhor que o outro. E aí, velho, eu vi esse vídeo que tinha uma mulher chupando o marido com a máscara de leão, e, velho, eu vi o comentário mais espirituoso do mundo. No terceiro comentário tava escrito assim, é uma dádiva dos ninjas. Eu nunca ri tanto. Eu ria, usava e me masturbava ao mesmo tempo. É um frenesi de emoções, velho. Mas parabéns por ser cara. Porque a presença de espírito é impagável. É uma dádiva dos ninjas. Eu sou em português, né? É, a galera. Trust and forgive each other. A little love and we just might. We got to keep this love together. So the people can relate. If you're rolling to the left now, don't forget I'm on the right. Trust and forgive each other. A little love and we just might. Meus queridos Gunter e Doug Bezerra, muito obrigado pela presença de vocês. Cara, valeu mesmo. Valeu, Doug, por ter aceitado de última hora. Imagina. Até valeu também, meu querido. E, por favor, deem um recado de vocês. Aonde que os ouvintes do Jurassicast, que devem ser os mesmos dos podcasts de vocês, mas tudo bem. Enfim, aonde que o pessoal pode encontrar vocês? Olha só, eles podem me encontrar no td1p.com, onde eu faço o podcast toda semana. E, eventualmente, estou lá no Cinecast também, que é lá, é oscinéfilos.com.br. É, mas o Cinecast eu não... É muito tênis verde, né? Não. É, o podcast, olha, vou falar de sério, não estou de sacanagem, vou falar sério. O podcast é um dos melhores programas na internet hoje, fácil. Perde feio pro Jurassicast. Mas, cara, eu me divirto pra caralho. Você que é ouvido do Jurassicast, escute, assine o podcast, que é muito bom. Frango Fino também, que é uma proposta bem diferente, muito legal também. São dois programas excelentes. Não é à toa que eu estive lá, porque eu só vou realmente lugares aonde eu vá brilhar. Por isso que eu ainda não estive no Jovem Nerd. Jovem Nerd já falou, pô, Calaveira, vem cá. Eu falei, não, obrigado, agora não. Bom, quem quiser conhecer o Frango Fino é frangofino.com. Podcast semanal, a gente era mais baseado no começo em notícias mais, né, de cultura pop, games e tal. Agora a gente deu uma diversificada, mistura bastante coisa, tem uma programação musical legal. Se você não gosta de podcast com música, a gente tem a versão também sem música. Inclusive a Melina esteve lá no Frango Fino 85, se vocês quiserem darem uma verificada, porque cá entre nós foi um dos melhores episódios que a gente teve lá, que foi uma pauta um pouco mais fria. Quem quiser escutar, corre lá. Não, não, o melhor foi quando eu participei. Não, o melhor foi quando eu participei. Aí decidam entre vocês. Ah, eles falam isso da Melina porque eles têm a doce ilusão que eles um dia vão pegar a Melina. Mas aí não. Eles ficam nessa babação de ovo. Não, Melina. É. Melina é fanha, velho. É, na verdade o que rolou foi que ela pediu pra entrar no frango fino, cara. A gente não chamou não, assim. Mas ela é uma pidona. Ela fica querendo se meter, né? Se mete tudo em qualquer lugar. Ah, tô brincando, cara. Ó, bicho, tô brincando, pelo amor de Deus. E acabou? Ficou em silêncio, né? Todo mundo. Ficou aquele constrangedor. Cara, por favor, é brincadeira. Tem que pedir desculpa pra ela, velho. Não pra mim. Ah, Melina, eu vou pedir desculpa pra ela. O quê, rapaz? Você é doido. Melina, a minha relação com a Melina é muito clara. Assim, eu viro e falo assim, Melina, tu se fuder. Aí ela vira pra mim e fala, vai tomar teu cu. E a gente se acerta. É assim. Gostosa essa relação. Ela é realmente, ela é muito gostosa. A relação. Também. Eu tô quieto, cara. Eu não vou virar. Não, brincadeira, piada. Três, dois, um. Rapidão, peraí antes. Ai, como eu odeio quando vocês fazem isso, velho. Parece coito interrompido. Foi mal. Caralho, esse aí que é o filho dela? Oxe, esse moleque tem Down level 10, né? Isso é o Calaveira vendo novela, gente. É a minha mulher que tá vendo, e o filho... É, que a tem... mulher, é sempre a mulher. É Por sempre aí. A mulher que Ô, tá Barça, vendo. Você não está vendo essa merda dessa novela? Fala alto. Não, fala alto. Filha da puta. Peraí. O que ela falou? Nós dois estamos vendo. Vai ver, viu? Vamos lá. 3, 2, 1, valendo. Como é que eu começo isso aqui mesmo, hein? É, pô. Mais calmo, mais low profile. É, mas é bom de internet, né? É, bom de internet, mas é um... É verdade. E sabe qual é o pior, pessoal? Que eu que invento essas patacas, entendeu? Isso, e eu que tenho que... E aí depois eles me lembram, porque eu não lembro como é que é. É sério. Acho que é 60 e pouco, 50 e pouco. Mas calma, o melhor é os Zardóis. Eles falando. Zardóis, Spix. Cara, você já viu, Bruno, os Zardóis ou não? Evito a todo custo. O pênis é. Como é que é? O pênis é mal lá. The gun is good, the pênis is evil. Cara, eu evito a todo custo pra não tirar a imagem boa que eu tenho do Sean Connery da minha mente. Ah, ele fez a Liga Extraordinária, cara. Pô, eu pulei, você não acha que eu assisti a Liga Extraordinária? Inclusive você foi. Que eu assisti. Inclusive foi quando ele resolveu aposentar, né? Ele falou, parei aqui. Chega. É, porra. É Highlander Chega. 2, porra. Parei não aqui. Não vi também, não vi também. Foi o último filme dele, né, velho? Pô, Highlander 2 é um filmaço, cara. Velho, depois da Armadilha eu não vi mais nada. O Gunter, ele tá começando a confundir. Ele tá levando a sério mesmo. ele leva a sério aquela merda de nota, sabe? Aquela babaquice toda. E ele realmente acha que é bom mesmo. Exato. Eu tô falando, esses caras põem trash tudo doido, velho. Ficam se metendo fazer filme trash. Vocês ainda estão fazendo filme trash lá no TDUP? Sim, claro, velho. O Manso tá querendo filmar, inclusive. Por que você fala Manso quando você vai apresentar ele, velho? É, porque ele fica puto. Sacanear os amiguinhos é a melhor coisa de gravar um podcast. Velho, olha só, vou te dar uma dica. Espera pra filmar na época que o Miotti estiver no Rio de Janeiro. Ah, porra. Chama ele, velho, porque ele vai, eu tenho certeza. Não, ele vai e vai tirar onda ainda. É, e você vai ter o melhor ator do mundo no seu vai filme. Vai inventar um personagem pra ele, o Cigano Igor. Isso, velho. Sério, cara, faz isso. Eu tô te pedindo de coração, cara. Te dou um PlayStation 4. Ah, muito bom, cara. Vamos lá, próximo e-mail. Qual é o próximo? Pode ser eu? Deixa que eu leio aqui. Então tá, nem aí, né? Quem sou eu, se não o dono do programa? Tô... posso escolher os e-mails, que eu mesmo leio. É, você é o anfitrião, porra. Anfitrião. Quem mandou chamar? Eu falei pra não chamar. Eu não ia chamar, eu só ia chamar o Gunter. E você vai ver, você vai E o pior é que eu sei que é verdade, né, velho? Eu fui o último a entrar, então é óbvio que isso foi. Eu falei, eu não quero chamar, eu já vi, lá já tá com, é vazio, né?